Os recentes fatos que pairam sobre as terras chilenas me impedem de tomar outro rumo nesta narrativa. Sinto que é meu dever contar um pouco desta história. Comecei com um poema de Neruda, pois sua vida iguala a de muitos chilenos. O Chile, assim como outros países latinos, sofreu forte influência norte-americana no século XX e paga até os dias atuais por esta intervenção. A maior fonte da economia chilena sempre foi a mineração. As grandes mineradoras eram, em sua maioria, americanas. Referente aos lucros, uma baixa porcentagem ficava em terras chilenas, enquanto a maior parte acabava sendo investida no exterior. O povo sofria com os altos níveis de analfabetismo e mortalidade infantil, sem contar com a defasagem em todos os sistemas básicos, que deixava a economia vulnerável. Quando Salvador Allende assume a presidência, imediatamente nacionaliza a maior parte das minas e dos bancos, mudando rapidamente as estatísticas do país, porém deixando descontente o governo americano. 11 de setembro é uma data marcante nos Estados Unidos, mas foi neste mesmo dia, porém de 1973, que a América ajudou a marcar o Chile, apoiando o ditador Augusto Pinochet em um golpe militar que resultou na tomada do poder. O que vem a seguir ficou conhecido como o período mais sangrento de toda a história do Chile. Os pilares que sustentavam a ditadura Pinochet eram a forte repressão a manifestantes, tortura, morte e exílio. Exatamente como Neruda, muitos outros chilenos foram obrigados a abandonar a própria pátria por terem opiniões contra o Estado. Pinochet ficou no poder de 1974 até 1990, estancando todo o desenvolvimento autônomo do país. Hoje o Chile enfrenta uma luta sangrenta que relembra os tempos do famoso ditador. Manifestações contra o aumento do transporte público tomaram uma escala ainda maior quando unidas com outras causas de incontentamento popular e contra as decisões liberais do atual governo. Várias denúncias estão sendo feitas contra o abuso de autoridade e extrema violência, além da violação dos direitos humanos. Diferente do período de calamidade anterior, hoje a população possui internet. Os cidadãos denunciam todos os dias com imagens e vídeos a violência, a tortura e até a sabotagem dos próprios militares. Com a memória ainda fresca, o povo se agarra a todas as oportunidades de se manter autônomo e livre. É nosso dever seguir denunciando as lágrimas e sangue derramados. Talvez, se compreendermos a história chilena, podemos fazer um estudo da atual condição política em nosso continente. Se conseguirmos analisar a história completa, veremos que a estratégia ainda segue a mesma. Se entendermos o contexto, seremos capazes de impossibilitar que novos Pinochets subam aos governos. Contar sobre o envolvimento do governo estadunidense no Chile só foi possível porque em 1999 o presidente Bill Clinton publicou documentos oficiais da CIA que denunciavam a maneira ativa com que os Estados Unidos interviram no governo Allende, de modo a impedir sua reeleição, até a real concretização do golpe militar chileno. Seguimos nos solidarizando ao povo chileno e denunciando os abusos autoritários aos nossos irmãos, que ainda lutam, assim como nós, por sua independência.